tronco dela e a flor amarela lá no seu jacinto. Tempo de saudade. Sei que ela é uma rosa que hoje desabrocha no jardim de Deus. Mesmo assim, confesso, está faltando alento para os dias meus. Janinha amada, minha doce companheira, nas viagens missionárias, sempre ouvi a tua voz. Thank you.